Mais um pouco antes de dizer que não, não tem mais volta. Tenta entender que o que passou, passou e não, não mais importa. E fica aqui. Não sou covarde, eu sei admitir. Eu não vou ficar parada aqui olhando te vendo partir. Mas espera aí. Você foi parada aqui olhando, te vendo partir.